Benfica vence Paços de Ferreira por 5-1. Porto, Académica por 3-1. Djokovic é novo número 2 do WTA. Campeonato de Columbofilia a realizar-se em Mira, no próximo dia 9 de julho. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Não perca! No próximo dia 25, Gabi Fernandes. O vocalista dos Irmãos Verdades lançou recentemente um disco a solo e o Tempo de Antena quis saber o que esperar desse trabalho. Fique a conhecer um pouco mais de mim e da carreira de Gabi Fernandes, que já tem mais de 20 anos. Gabi Fernandes, o vocalista dos Irmãos Verdades. No próximo dia 25, há mais uma edição do Tempo de Antena a partir das 5 da tarde. Aqui e só aqui, na sua Antena Web. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Este programa tem o patrocínio de... Projeto Rádio Benfica. Um projeto inovador. Uma grande inovação. Está aí. A grande iniciativa está a ser desenvolvido um projeto que tem como objetivo criar uma rádio para o Sport Lisboa e Benfica na internet, onde você pode participar e, ao fazê-lo, já está a ganhar. Venha integrar um grande potencial e rentabilizar as suas economias. Seja ajudado. Temos todo o gosto em ajudá-lo. Colabore connosco, junte-se a nós e esperamos por si para fazer do Benfica cada vez mais o maior clube do mundo. Para mais informações, contactar 96 314 51 96 ou visite o site ganhegarantidamente.blogspot.com ou então por mail pmsantos.slb@gmail.com. Sport Lisboa e Benfica, o glorioso sempre. O Benfica tirou esta noite a barriga de misérias. Depois de perder por 2-1 frente ao Braga no AXA, de empatar na própria Luz contra o Portimonense e de ter dificuldades para bater o Paris Saint-Germain, conseguindo também um empate na França, também uma bola, tal como contra a equipa do Portimonense, a equipa do Benfica venceu hoje na Mata Real o Futebol Clube de Paços de Ferreira por 5-1, em 6 golos marcados pelos encarnados. O primeiro golo surgiu ainda na alvorada do encontro, com Cardoso a marcar um golo à passagem do minuto 5, através da marca da grande penalidade. Minuto 13 foi um minuto de azar para os pacenses e de sorte para os benfiquistas, que ampliavam, através de Pablito Aimar, a vantagem para 2-0. O 3-0 surgiu à passagem do minuto 25, através de Nicolas Gaitan, que assim fazia com que a equipa do Benfica estivesse a vencer por 3-0. Ironicamente, o Benfica até marcou o golo da equipa de Paços de Ferreira. Lionel Carole fez um autogolo e acabou por reduzir a desvantagem para a sua própria equipa. Mas não houve problema. Aos 82 minutos, o então entrado Nuno Gomes fez o gosto ao pé e marcou 4-1 para a equipa do Sport Lisboa e Benfica. O 5-1 surgiu à passagem do minuto 91, também por intermédio de Nuno Gomes. A equipa do Benfica continua a 13 pontos do Futebol Clube do Porto, numa altura em que há ainda 18 em disputa. A equipa do Benfica tem então 55 pontos. Mas já lá vamos, já que houve outros tantos destaques nesta jornada. A começar pelo início desta 24ª jornada, a vitória de Portimonense ao Vitória de Guimarães. A jogar fora, a equipa do Guimarães era ainda assim favorita e Targino abriu o marcador aos 12 minutos para os vimaranenses. Mas o que não contavam era que o Portimonense reagisse. 3 minutos depois, os jogadores do Portimonense André Pinto fazia o 1-1, restabelecendo assim a igualdade para os algarvios. O 2-1 surgiu a 9 minutos do fim. Ao 81º minuto, Pires faz a cambalhota no marcador para os portimonenses. O Portimonense venceu assim a equipa do Vitória de Guimarães, causando a surpresa da jornada, a 6 do fim que nos encontramos. Quem também causou surpresa foi a equipa do Marítimo. No Caldeirão dos Barreiros, os marítimistas defrontaram o Sporting Clube Alhanense. Já se sabia à partida que os da Madeira eram favoritos face ao clube do José Arcanjo, mas não era de todo esperado um 4-0. Mas foi este o resultado final. A festa começou com um autogolo, precisamente de Rui Duarte. O jogador da equipa do Alhanense introduziu a bola na sua própria baliza. A festa de golos começou logo a abrir a segunda parte, ao primeiro minuto do segundo tempo. 3 minutos depois, a equipa do Marítimo fazia o 2-0, aumentando assim a vantagem, deixando a equipa da casa mais confortável. Chu fez o 3-0 ao 73º minuto e o 4-0 surgiu 4 minutos depois, à passagem do minuto 77, por intermédio de Edinho. Foi assim que a equipa do Marítimo venceu por 4-0 a equipa do Olhanense. Outra das surpresas foi o empate da Naval 1 de Maio. A equipa que tinha vindo a perder nos últimos jogos conseguiu fazer frente a um Sport Clube Beira-Mar, bem treinado por Rui Bento, mas que viveu um dos seus momentos mais polémicos. A equipa do Beira-Mar entrou a vencer à passagem do minuto 28, por intermédio de Leandro Tatu. Este introduziu a bola na baliza da equipa da casa. Arthur fechou a primeira parte, colocando mais uma vez os visitantes em vantagem, ou neste caso ampliando essa mesma vantagem. O Beira-Mar ia para o intervalo a vencer por 2-0 a equipa da Figueira da Foz. Mas acontece que já no tempo de final da partida, duas grandes penalidades a favor da equipa da Naval 1º de Maio dão um empate aos navalistas. Manuel Curto foi o autor dos dois golos, ambos da marca da grande penalidade, aos 82 e aos 86 minutos. A equipa da Naval, mesmo empatando, não saiu do último posto, já que a equipa do Portimonense venceu, como já aqui podemos analisar. O Futebol Clube do Porto apanhou um susto ontem, no Dragão. À passagem do minuto 31, David Adi colocava a equipa da Académica de Coimbra em vantagem. Ontem, os portistas jogaram frente à Associação Académica de Coimbra. E o resultado manteve-se assim até ao intervalo. Só Guarín, à passagem do minuto 55, conseguia restabelecer a igualdade para a equipa da casa. O Porto queria colocar-se rapidamente em vantagem e Maicon, aos 62 minutos, 7 minutos depois, portanto, fazia a cambalhota no marcador para a equipa do Futebol Clube do Porto. À passagem do 74º minuto, Varela, a aposta de André Villas-Boas, fazia o 3-1, colocando um ponto final nas aspirações dos academistas. Assim, Futebol Clube do Porto 3, Académica 1. A equipa do Porto continua sem perder. Por fim, já hoje, a equipa do Sporting de Braga venceu com um golo solitário do Hugo Viana a equipa Vila Condense do Rio Ave Futebol Clube. O golo foi marcado ao minuto 33, a 17 do fim, por intermédio do internacional português Hugo Viana. O Sporting de Braga conseguiu assim mais uma vitória. Ainda destaque para a vitória do Vitória de Setúbal por 2-1 frente ao Clube Desportivo Nacional da Madeira. O Sporting empatou mais uma vez, desta vez a 0, frente à União Desportiva de Leiria, no passado sábado. O Porto lidera com 68 pontos. O Benfica tem menos 13, tem 55. O Sporting tem menos 30 que o Futebol do Porto. Tem 38 pontos apenas. O Setúbal continua a ser 14º, mas agora com 24 pontos. A equipa do Portimonense tem 19. A equipa da Naval tem 17 pontos. E é agora última classificada. Na Liga de Honra realizou-se a 22ª jornada. Uma jornada que não teve propriamente muitos motivos de destaque, salvo a derrota do Gil Vicente. Já lá vamos, vamos aos resultados então, aos 8 desta jornada. Santa Clara 0, Varzim 0, Friamonte 1, Benafiel 4, Trofense 1, Fátima 1, Desportivo das Aves 2, Estoril Praia 1, Sporting da Covilhã 2, Gil Vicente 1, Leixões 0, Moreirense 0, Arouca 0, Feirense... Aliás, Arouca 0, Oliveirense 0 e Feirense 1, Belenenses 0. A equipa da União Desportiva Oliveirense continua a liderar, agora com 39 pontos, e ainda está bem na zona de subida à primeira divisão. O Trofense tem menos 2 pontos, vai em segundo e está a pouco de regressar à Liga Sagres, com 37 pontos no segundo posto. Ainda a lutar por um lugar na primeira divisão está a equipa do Clube Desportivo Feirense, com 36 pontos no terceiro posto. Lá embaixo, em 14º lugar, está a equipa do Varzim, com 21 pontos, os mesmos que o Sporting Clube da Covilhã, que tem 15. O Fátima, empatando, tem agora 19 pontos, mas continua no 16º e último posto. Na segunda divisão, muita agitação na zona centro, com o novo líder, a equipa do Padrão da Légua, o Padroense Futebol Clube. Mas já lá vamos, antes a zona norte, sem mudanças na liderança, Merlinense 1, Tircense 1, Faf 1, Associação Desportiva Oliveirense 1, União da Madeira 2, Bragança 0, Camacha 0, Grupo Desportivo Ribeirão 1, Marítimo B 5, Ponta Solense 1, Macedo de Cavaleiros 2, Desportivo de Chaves 0, Caniçal 4, Lousada 4 e Vizela 2, Clube de Futebol Andorinha 0. O União da Madeira lidera com 54 pontos, o Tricense tem 46, o Chaves tem 40. O Andorinha, outro clube da Madeira, está no 14º posto com 24 pontos conquistados até agora. Mais 10 que o Bragança, que é 15º, que tem 14, portanto. E o Ponta Solense tem apenas 12 pontos, vai no 16º e último posto, quando estão realizadas 24 jornadas. Zona Centro, então. Cesarense 2, Pampilhosa 0, Sporting de Espinho 2, Sporting de Espinho, aliás, só Sporting de Mouris 0, Aliados de Lordelo 1, Elétrico 0, Tondela 0, Padroense 1, Torizense 3, Gondomar 0, Anadia 3, Sporting Coimbrões 2, Boa Vista 3, Sertanense 0 e Sporting de Pombal 1, União Desportiva da Serra 1. Ora, várias surpresas nesta jornada, sobretudo a derrota da equipa do Tondela por 1-0 em casa, frente ao Padroense. E também no Bessa, a vitória folgada do Boa Vista Futebol Clube por 3-0 frente ao Sertanense. Ora, o Padroense é agora primeiro com 43 pontos, mais um do que o Tondela, que tem 42 e vai no segundo posto. O terceiro é agora o Boa Vista com 40 pontos. Isto também ao cabo de 24 jornadas. A União da Serra tem 26 pontos para 14º lugar. 15º, Cesarense com 23. E 16º, o Elétrico de Ponto de Sor, em último, com 13 pontos. Por fim, na Zona Sul, Loutano 3, Atlético de Reguengos de Monsaraz 1, Madalena 0, Mafra 2, Real 3, Casa Pia 2, Juventude de Évora 2, Atlético 3, Oriental 1, Carregado também 1, Torriense 0, Pinhalnovense 3, uma surpresa, Farense 1, Grupo Desportivo de Lagoa 0, um derby algarvio, e Operário 2, Praiense 0. Ora, esta derrota da equipa do... Aliás, esta vitória da equipa do Real face ao Casa Pia atirou os casapianos de Lisboa para a 14ª posição. Em primeiro está a equipa do Atlético, com 56 pontos. Liderança segura, já que tem mais 10 pontos que o segundo e terceiro, o Torriense e o Mafra, respectivamente. O 14º posto é agora, como disse, ocupado pela equipa do Casa Pia Athletic Club. 15º, aliás, com 21 pontos. 15º, Praiense e 16º, Lagoa, ambos com 13 pontos. No futebol júnior, e para fechar a secção do futebol, Benfica 7, Sporting de Braga 1. Sporting 3, Vitória de Guimarães 0. Naval 3, União de Leiria 1 e Gondomar 0, Futebol Clube do Porto 1. Ora, esta é a segunda fase do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, dos Sub-19, portanto, do Campeonato de Futebol Júnior da Primeira Divisão. Grandes mudanças na tabela classificativa ao cabo de 6 jornadas, 6 no total de 14. A equipa do Porto aproveitou os deslizes do Guimarães para vencer, aliás, para assumir o primeiro lugar, com 3 pontos de avanço sobre os vimaranenses. Os minhotos têm 12 pontos, vão no segundo posto, o Porto no primeiro com 15. E 12 pontos é também quantos aqueles que têm a equipa do Sport do Benfica, que vai no terceiro lugar. Ora, e com a derrota da União de Leiria face à Naval 1 de Maio, os navalistas conquistaram mais 3 pontos e estão agora com 4. Ora, por isso mesmo, a União de Leiria, a equipa que tem menos pontos neste momento, vai em 8º com apenas 3 pontos, ao cabo de, como disse, 6 jornadas realizadas neste Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Futebol Escalão Júnior, Sub-19. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. No futsal regressaram os campeonatos nacionais. Vamos começar pela jornada 21 do Campeonato Nacional de Futsal da Primeira Divisão. Freixeiro 3, Boticas 3, Benfica 5, Associação de Moradores de Santo António de Cavaleiros 1, Alpendurada 1, Instituto de Dom João V 11, Belenenses 12, Atlético de Mugador 1, Sporting 8, Fundação Jorge Antunes 0, Vitória Olivais 2, Fundão 4 e Módicos 4, Rio Ave 3. Ora, o Benfica está em primeiro lugar com 57 pontos, segundo Sporting com 54 e terceiro Belenenses com 50 pontos. A equipa do Vitória dos Olivais caiu agora para o 12º posto e vai no penúltimo lugar com 18 pontos, mas está à vontade porque a Alpendurada tem 4 e vai no 13º lugar e o 15º é o Mugadouro com apenas 1 ponto em 21 jornadas. 18ª jornada, escalões da 2ª Divisão, Série A e Série B. Vamos começar pela Série A. Covão do Lobo, 4. Nogueiró, 5. Bom Pastor, 4. Braga, 4. Jonqueira, 5. Lamas Futsal, 6. Foz, 0. Académica de Coimbra, 4. Boa Vista, 5. Lameirinhas, 3. Póvoa Futsal, 2. Farlab, 4. E Chaves Futsal, 3. Viseu Futsal, 2001, 2. Apesar desta derrota, a equipa do Chaves Futsal continua no terceiro posto. O primeiro é ocupado pelo Sporting de Braga, que tem 42 pontos neste momento. A Académica tem 39 e o Chaves, peço desculpa, tem 37 pontos. Ora então, em primeiro lugar Braga com 42, segundo a Académica com 39, terceiro Chaves Futsal com 37 pontos e não 39, como há instante lhe disse. O 11º lugar é o Lamas Futsal. E escolhi já falar neste 11º lugar por um motivo muito simples, porque 12º é o Junqueira, 13º é o Bom Pastor, 14º é o Lameirinhas, todos eles têm 14 pontos. Série B, mais uma vitória para Leões de Porto Salvo. Loutano 3, CPCD 5, Amarense 7, São João 8, Bairro da Boa Esperança 4, Louros 8, Cascais 1, Os Torpedos 0, Sport Lisboa e Olivais 8, contra 1 do Albufeira Futsal. Vila Verde 2, Operário 6, Independentes de Sines 3, Leões de Porto Salvo 5. Ora, a equipa do Leões de Porto Salvo então voltou a vencer e tem agora 52 pontos, mais 9 que o Operário, que é segundo, com 43, e mais 10 que o Sport Lisboa e Olivais, que é terceiro, tem 42 pontos. A equipa de Loutano dos Portos Clube tem 11 pontos apenas e vai no 12º lugar. O Vila Verde tem 7, ainda vai em 13º. O Independentes de Sines tem 5 pontos apenas e vai no 14º e último posto de corridas que estão, atenção, 18 jornadas. E no ténis, encontraram-se neste domingo os vencedores na secção masculina e feminina do mítico torneio californiano Indian Wells. A surpresa foi na secção masculina, já que o sérvio Novak Djokovic venceu o número 1 do ranking da WTA, Rafael Nadal. O jogo, que foi com emoção, do princípio ao fim, foi vencido pelo sérvio por 2-7-1, mas foi o espanhol quem começou a impor-se primeiro, terminando o primeiro set a 4-6. Djokovic conseguiu dar a volta ao jogo e venceu o segundo set por 6-3, e o terceiro por 6-2. Djokovic, esta segunda-feira, passou a ser o vice-líder do ranking da WTA, relegando para terceiro posto o suíço Roger Federer, que já havia sido eliminado, noutra ocasião, pelo sérvio Novak Djokovic. Na secção feminina não houve surpresas. Marion Bartoli fez frente, mas não conseguiu deter a dinamarquesa Karolina Wozniacki. 6-1, 2-6 e 6-3. Foi o resultado dos três parciais que levaram Karolina Wozniacki a conquistar mais um torneio, desta vez o mítico Masters 1000 de Indian Wells. O ranking da WTA foi atualizado esta segunda-feira. Já lhe falamos que na secção masculina, Nadal continua a ser o número 1, mas Djokovic é agora o número 2 e Roger Federer é o número 3 do ranking da WTA. Na secção feminina não há alterações. Karolina Wozniacki continua a ser a número 1, seguida da belga número 2, Kim Kleister, e da número 3, russa Vera Svolnareva. A melhor portuguesa continua a ser Michelle Brito. Quanto a Portugal, na secção masculina, tem agora 3 tenistas no top 300. O número 84 é Frederico Gil, que continua a ser o melhor português. O número 102 é Rui Machado, que é o segundo melhor português. E agora o número 271 é Gastão Elias, que chegou às meias finais do torneio de Guadalupe, em Espanha, depois de surpreendente eliminar, por exemplo, o alemão Raster, de um dos cabeças de série, era o número 128 do ranking WTA. Antenoev, Desporto. Federação Portuguesa de Colombofilia. Federação Colombófila Internacional. Instituto do Desporto Português e Câmara Municipal de Mira são as quatro entidades que vão coorganizar o evento que irá ter lugar em Porto Mar, em Mira, no próximo dia 9 de julho. O evento conta com a organização de vários campeonatos internacionais, com destaque naturalmente para os campeonatos da Europa e do mundo e também o Campeonato do Mundo Jovens de Colombofilia. Espera-se que marquem presença neste evento várias federações nacionais de vários países e, claro, está também vários colombófilos. Para quem não está a par do que é a colombofilia, tem a ver com pombos. O campeonato irá então realizar-se no próximo dia 9 de julho em Porto Mar, Mira. É um sábado. E é assim que fechamos a edição de hoje do Desporto Antena aqui na Rádio Antena Web. Amanhã voltamos à hora normal às 8 da noite. Fique bem e até amanhã.